também. Diga aos meus, vamos viajar. Tem escada caracol, marfim caro e bolsas cheias de nada. Ajoelhado no bolso, se vomita os problemas, chorando por ter que vomitar. Faça, fada, ouça meu pífano. Fada, ouça meu pífano. Diga ao rei que fico. Mesmo que forem alcoólatras, todos a volta da masmorra. E no final tenha vivido os seus problemas intensamente, para que possa ter vivido também as alegrias. Direi aos deuses, está bem, vamos viajar. Tem escada caracol, marfim caro e bolsa cheia de nada. Ajoelhado no bolso, vomito os problemas, chorando por ter que vomitar. Fada, ouça meu pífano. Fada, ouça meu pífano. Diga ao rei que fico. Mesmo que